nome de Jesus tem poder. Clame por isso. Ele vai fazer o impossível na sua vida. Vamos louvar juntos. Deus, diante do teu imenso amor, sonda meu frágil coração. Vem revelar o teu querer. Hoje, Deus, cobre-me com a tua unção. Move-me para proclamar libertação, restauração. Libertação, restauração. Eu vou cumprir seus planos, pregar as boas novas, curar os quebrantados. Eu vou quebrar correntes, libertar cativos. Nesse nome, clame com muito fervor no seu coração agora. Cante com a gente. Deus, diante do teu imenso amor, sonda meu frágil coração, vem revelar o teu querer. Hoje, Deus, cobre-me com a tua unção, move-me para restauração. Senhor, libertação.